No meu modesto ranchinho, aonde nasci para te amar, trago em meu peito, qual a um grito, a recordação daqueles tempos que não existia dor, mas ainda falta teu amor em meu ranchinho florido. As flores silvestres, onde vivem as abelhas, onde canta o sabiá, alegrando a natureza. Com paciência e amor, separa o meu querido. Feito de palha e barrote, é meu ranchinho florido. Saber pintar como pintam os pintores, pra pintar seu lindo rosto entre as mais lindas flores. Queria inspiração pra cantar em seu ouvido, ouvir você suspirar no meu ranchinho florido. Aquelas matas virgem, meu ranchinho é um paraíso. Esses beijos, seus carinhos, é de que mais eu preciso. Se quiseres ser feliz, eu me casarei contigo. Verás como é